A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Max Os Mate tinha as melhores quinquilharias. E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Fim de ano e em todos aflora um sentimento de culpa ali por promessas que fizemos no ano anterior e acabamos por não cumprir. E aí nos metemos a fazer outras que também sabemos que não vamos cumprir pela preguiça ou talvez porque sabemos que somos realmente uns bostas, né? Mas além dessas listas de promessas que fazemos todos os finais de anos, há também coisas que temos certeza de que vai acontecer, como por exemplo o especial do Roberto Carlos, ou até aquelas retrospectivas como a do Globo Repórter e outros programas sensacionalistas em VHF afora. Mas nós do Agente 86, que sempre resgatamos aqui os passados vexatórios, encontramos em uma faxina que fizemos uma fita cassete BASF Cromo 2, que fique claro para todos, que foi gravada no final de 1986 com um programa de rádio apresentado por duas sumidades da comunicação, com retrospectiva de tudo o que aconteceu naquele ano, e vamos neste episódio tocá-la aqui para relembrarmos 1986. Suba lá, Creuzebeck. Boa noite. Estamos no final de 1986 e muitos acontecimentos assolaram o mundo. E vamos hoje dissecar tudo o que passou durante esse ano. O lançamento do Plano Cruzado, com o congelamento dos preços e a vigilância dos fiscais do Sarney, a múmia egípcia que surgiu de um sarcófago e acabou por assumir a presidência do Brasil. Vamos falar também da farsa do Cometa Halley, uma invenção criada pelos fabricantes de lunetas e apoiada pelos veículos de comunicação sensacionalistas. Vamos falar da Copa do México e outros fatos marcantes deste ano. Vamos começar então essa retrospectiva com a tragédia de Chernobyl. Depois de se manter em segredo durante 30 horas por conta de uma grande ressaca de vodka, as autoridades soviéticas admitiram o maior acidente nuclear da cidade de Chernobyl, que matou milhares de pessoas e contaminou toda a região. Грязные места в городе – это стадион, спуск пристани, первый микрорайон. Segundo o CIBT, o Centro de Informações à Base de Tortura da União Soviética, o problema foi gentilmente relatado por um engenheiro que disse que um vazamento ocorreu enquanto os funcionários responsáveis pela segurança estupravam um urso. Em maio deste ano, uma série de OVNIs foram avistados no território brasileiro. E até a Força Aérea se manifestou. Ouçam as palavras do ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Laranja Lima. Positivo. Realmente, a torre do Centro de Ufologia e Cannabis de São Tomé das Letras avistou no último dia 25 uma esquadrilha de OVNIs em volta de uma garrafa de pinga com mel durante a apresentação do cantor Ventania. Um bando de profetas maconheiros ali presentes até chegaram a capturar a cajadadas o ET que infelizmente faleceu. Mas estamos negociando com os Estados Unidos para trocar o cadáver por uma futura viagem espacial de um dos nossos pilotos. Esta é a trajetória do cometa de Halley. De 76 em 76 anos, ele se aproxima da Terra. A posição do cometa é esta em relação à Terra. É mais ou menos isso que você vai ver. O tamanho dele no céu vai corresponder a 60 luas cheias enfileiradas, segundo os astrônomos. Luas cheias, o seu... Ah, mas não deu pra ver p*** nenhum. Paca do c***. Comprei luneta, comprei binóculo, camiseta, o c*** da tua mãe. Nem isso deu pra ver. Filha da p... Este ano de 1986, que está acabando, foi um péssimo ano para o futebol. Afinal, tivemos a Copa do Mundo no México e, cheios de pretensão, achávamos que o feito de 1970 se repetiria e seremos campeões novamente na Terra do Sombrero. Mas, na verdade, tomamos um chapéu da França, perdendo nos pênaltis. E na campanha na Copa do Mundo, até o nosso hino nacional foi confundido com o hino da bandeira no jogo da Espanha. A partida importante deste Campeonato do Mundo de 1986. A estreia brasileira nesta Copa do Mundo. Hino nacional brasileiro. Hino da bandeira brasileira. Este é o hino da bandeira e não o hino nacional brasileiro. Os jogadores estão perfilados. Ele sai, não é o hino nacional. O estádio está vaiando. Sorte mesmo tiveram os malditos dos argentinos, que depois de negociarem a alma de Maradona com o diabo, fizeram até um gol de mão. Há rumores que Maradona tem se envolvido com cocaína, mas o craque argentino jura pela mãe que nunca cheirou e nunca vai cheirar a droga. Se passou, muitas mudanças na economia ocorreram, pois no final de fevereiro foi implantado o Plano Cruzado, um amontoado de ajustes fiscais e econômicos que visou tentar tirar alguns centímetros de uma enorme trolha alojada em nosso rabo há anos. As principais medidas foram: o nome da moeda virou cruzado, congelamento dos preços na posição que estavam em 26 de fevereiro, congelamento das taxas de câmbio por um ano em 13,84 cruzados, igual a um dólar. Congelamento dos salários pela média de seus valores nos últimos 6 meses e do salário mínimo em 804 cruzados, aproximadamente 67 dólares. O líder sindical do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, declarou que se um dia fosse presidente, seu sonho seria fixar um mínimo em ao menos 100 dólares, o que sabemos que nunca vai acontecer. Agora, o que mais nos impressionou, para o bem ou para o mal, foi a devoção dos fiscais do Sarney, que ajudaram a conter os preços junto à Sunab. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que está acontecendo com mais de 30 produtos. Vejam o caso dessas duas maionese. Vejam o caso do café. De 99 mil cruzeiros, estão cobrando 120, 130. Vejam o caso dessas... 3, 2, 1... And liftoff of the 25th Space Shuttle mission, and it has cleared the tower. Em 28 de janeiro, o mundo parou e viu a destruição do ônibus espacial Challenger, que levava na sua tripulação uma professora. A NASA afirma que não vai parar suas explorações espaciais e que uma missão tripulada vai construir uma base em Marte até o ano de 2003. Isso se o mundo não acabar em 2000, como prevê o profeta Nostradamus. Mais uma empresa de entretenimento cinematográfica foi criada neste ano. A Pixar surgiu em fevereiro com promessa de produzir filmes em animação e, vejam vocês, uma técnica revolucionária de animação em 3D feita em computadores deve ser usada. Os especialistas de Hollywood disseram que isso é uma roubada e a empresa está fadada ao fracasso. Foi detectado este ano o primeiro vírus em um computador pessoal. O termo vírus pode parecer estranho para quem não é do ramo da computação, mas os especialistas dizem que isso pode destruir todos os dados de um computador. O americano Steve Jobs, sócio majoritário da empresa Apple, disse que seus computadores Macintosh são invulneráveis ao ataque do vírus. Mas a imprensa especializada fala que o californiano é um maconheiro visionário e que a sua empresa deve falir em 1 ou 2 anos. Um levante popular derrubou o ditador Baby Doc do poder do Haiti. A população deste país sofrido sai nas ruas para comemorar os dias melhores que estão para vir e se acredita que até 2010 o país esteja totalmente reerguido. Thank you and God bless you all. Nancy. Depois de meses de espera, a Estátua da Liberdade finalmente é reaberta ao público. Segundo a Prefeitura de Nova York, serão levantadas mais 2 torres ao lado das já existentes no World Trade Center. E este é o 8º e último grupo, número 22. Miss Trujillo, senhorita Bárbara Palacios. A venezuelana Bárbara Palacios foi eleita Miss Universo no Panamá. A mulher mais linda do mundo diz que está pensando em aumentar o vínculo político com seu país, se unindo ao partido de um jovem amante da liberdade e da democracia, que hoje mora em Washington, mas em breve vai voltar para a Venezuela. O nome desse jovem tão cheio de sonhos é Hugo Chávez. A cantora e apresentadora Xuxa Meneghel, depois de 3 anos, sai da Rede Manchete e vai para a Rede Globo. Especula-se que a rainha dos baixinhos tem um affair com um piloto de automóveis de uma categoria ainda não descoberta. Depois de amanhã é domingo, tomara que seja um domingo de sol. À tarde vou ver o Corinthians ensinar essa gente a jogar futebol. Finalmente o Corinthians anuncia para o próximo ano, 1987, a construção do seu estádio que terá capacidade para 100 mil pessoas. Negra do seu coração. Quem é que não vê que o Corinthians nasceu com destino? O presidente do clube, Roberto Páscoa, anuncia também que no próximo ano o Corinthians será campeão da Libertadores. É a minha opinião. Both of you. Now listen. If you get in close when I tell you to break your stop points and step back clean. Any question from the challenger, chief second? O boxeador Mike Tyson é o mais jovem campeão mundial da categoria pesos pesados. Mas a nossa promessa a Adilson Maguila Rodrigues diz que vai enfrentá-lo nos rings e acabar com a raça dele. E essa foi a retrospectiva do ano de 1986. A todos os nossos ouvintes, um feliz ano novo e um próspero 1987. Somewhere else but here.